apesar da idade, ela nunca se cansa de entrar nessa dança e sair no jornal. E tem sempre um plano por debaixo do pano. Ela é alpinista social. Vira a noite no drink a pensar no overnight. No hi-fi do society ela rodou. Plástica no nome pra não dar vexame. E francês só conhece Belmondo. E já que custou tanto a chegar no sopé da montanha principal, ela se preza, ajoelha e reza para ser alpinista social. Lá vai ela, nas pegadas da moda, na alta roda, quer passar sem pedigree. Defasada, mas é boa aluna, topa qualquer uma nessa pressa de subir. Lá vai ela. A noite no drink a pensar no overnight. No hi-fi do society ela rodou. Plástica no nome pra não dar vexame. De francês só conhece Belmondo. E já que custou tanto a chegar no sopé da montanha principal, ela se preza, ajoelha e reza para ser alpinista social. Lá vai ela, nas pegadas da moda, na alta roda, quer passar sem pedigree. Defasada, mas é boa aluna, topa qualquer uma nessa pressa de subir. Lá vai ela, no hi-fi do society. Lá vai ela, quer sair no jornal. Lá vai ela, debaixo do pano. Lá vai ela, alpinista social.